homem. Na bola de meia, na cautela. O moio tá sinistro. O bagulho tá louco, louco. Os pé de break, verme, já vem medir a febre. Puta que pariu, que os cara forgado, aonde é que se viu? A paisano no peão tá moscando. Cresce os olhos nos panos, nas placas dos carros dos manos, fica puto. Por eles matam tudo que é vagabundo. Bebe blackjack, não trabalha, tem que ser defunto. Enquadra, que merda, não achou nada, né, canalha? Se foja na calada, perde distintivo ou farda. Porque nós tem proceder, ideia pra trocar até umas horas. Quando a lei for pelo certo, aí os guerreiros apavora. Bom, quando é que vão querer uma ideia trocar? De uns tempos pra cá, truta, só vejo os cara matar. Então, tudo burro, né? Fazem o que o sistema impõe. Paga pau dos boys, em que sempre seremos ladrões. Pique sem conserto, esses não tem mais jeito. A droga que mata os moleque, porra, não te dá dinheiro. Seu rabo impune no importado é fruto de acerto. Goma com piscina da fita que cê matou os guerreiros. Fazer o que? Tamo firmão, vão vivendo. Enquanto cês embaçam, infelizmente, nós narra o veneno. Verme é, sabe como é. Ei, pé de break, diz pra nós o que cês quer. Verme é, sabe como é. Cês quer dinheiro, é? Deselegante, os maluco aí sangue, tem que citar. Fulano, Beltrano, e vão achar que é pagar simpatia. Gambé criminoso, deixa estar eles de novo. CPI do narcotráfico, pagando de santo na Globo. Escapa a notícia, mídia bota pilha. Quando cê tem poder na trilha, abafam a patifaria. Bandido não é novidade, vem de mil e de impunidade. Escusão, montado em apreensão de farinha. E vira e mexe, ó, some uns quilinhos. Cheira tudo num ano, nem dá. Tão de jatim, mansão, que cabuloso. Olha, branca de ouro enriquecendo. Delegado, caralho, acharam tesouro. Então, esses aí o povo bota fé e são os vilão. Não os moleque de fuzil que protege o patrão. Só quer feijão, os pano digno de ser humano. Filho sem fome estudando, mais tarde não mete o cano. Não é pão no pano, quem se espanca de peito na cara. Mora num lugar que não precisa sua lei desandada. Que nada, fazer o que? Vamos vivendo. Enquanto os vermes embaçam, infelizmente nós narra o veneno. Verme é, sabe como é. E pede branco. Que diz pra nós o que cês quer. Verme é, sabe como é. É matar o que cês quer. Não, né? Muda nada, toda mão é sempre essa merda. Espancamento, afogamento, choque, tortura, sequela. A segurança que mata pobre pra nós não serve. Vou ter que aplaudir o ladrão rasgando os vermes de AR. Doutor, não sou a favor da matança, não senhor. No meu conceito, educação, respeito, emprego, evita dor. Evita o sonho ser metralhado nas fugas. Evita desempregado, carboniza a burguesa puta. Contraste social, distribuição desigual. Guerra infernal contra a fome, playboy passa mal, rapaz. Cê quer a paz, vê se você é capaz de comer, vestir, morar com 200 e poucos reais. Patrocina a guerra, põe gambé nas vielas. Abate de humano, evita superlotação nas celas. Aqui nós morre porque não temos sangue azul. Roubando nos matam pra eles, não valemos nada, true. Tamo na expectativa de um mundo diferente. Sem assassinos, sem gritos de horror das sirenes. Não é suspense, fazer o que? Vamos vivendo. Enquanto os vermes embaçam, infelizmente nós narra o veneno. Verme é, sabe como aí, é. Irmão, infelizmente o barato tá louco, moro truta. E por isso que nós narramos veneno mesmo, tá ligado? Vários mano da favela, vários mano da periferia que já passaram por repressão policial, tão ligado? Os cara quando chega desrespeitando, cometendo certa deselegância com as famílias dos mano, com os próprios mano, morou? E é por isso que nós vem nas letras mesmo e narra os baratos sem dó, sem piedade, tá ligado? É desse jeito. Os irmãos que estão privados das suas liberdades aí no sistema penal, sofrendo nos cárceres da vida aí, tão ligado, moro? E os irmãos que estão na rua, os truta que estão na rua aí, nos corre, nas pistas, também tão ciente. O barato tá mil grau e infelizmente é assim. Realidade cruel, 2003. Verme é, sabe como é.